Ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Eu sou a Má. Não sou a Má, que merda. Eu sou a voz. E se ela é a voz, eu sou a palavra. Bom, sem mais delongas, estamos começando a... Aliás, estamos chegando no último bloco do programa. Infelizmente, passou muito rápido, né? E como vocês perceberam, esse é um programa especial voltado para a banda Cassino Monterrey, minha nova banda, que eu estou muito feliz de fazer parte, de ser um integrante oficial da banda. E lembrando que se você gosta da banda e quiser contratar a banda para fazer um show na tua cidade ou na tua festinha particular, basta entrar em contato com a Bivolt Produções ou procurar na internet Cassino Monterrey e entrar em contato conosco. E é isso, você tem alguma consideração final para os ouvintes do programa? Não. Não? Eu já estou um pouco inspirada. Um pouquinho mais de café na tua vida, né? Ah, mas eu já como bastante chocolate. É verdade. Ah, então, que pena que acabou o programa. Mas vamos acabar então com chave de ouro, dando continuidade no nosso especial Cassino Monterrey. A gente no bloco passado ouviu Tecigo, Noite em Chamas e De Gole em Gole. Não sei se coube juntos no final. Tudo bem que esse programa é um programa ao vivo, mas eu não lembro se coube. Se não coube, eu vou pôr nesse bloco agora. E a gente fecha o programa, então, com mais três musiquinhas, ou quatro, no caso, né? São as músicas Só Lendo Não Dá, Traga Mais e Veloz. E, então, beleza. Semana que vem a gente volta com mais Lixeirinha. Novamente, eu peço desculpa aos ouvintes pela semana passada, que não deu pra fazer o programa. Mas foi por uma boa causa. Tava lá me desfrutando e tocando com essa nova banda minha, o Cassino Monterrey, 3 dias seguidos de sonzeiras. E é isso aí. Semana que vem a gente volta. Logo mais tem mais. Até. Deixa. Lixeirinha reciclando seu fundo musical. Tô a fim de te ver. Por que que você não passa por aqui? Ouvi uns dias. Uma porra. Ah, não sei. Você tá triste? Não, não tô. Tô meio louca. É meio rouca. Tá bem. Vem cá, como é que é mesmo o seu nome? Don't understand, 'cause what you